you say, ah, se ao menos eu duvidasse do acaso. Procurei durar no vazio das tardes. De vez, de vez, de vez. Eu sei, ah, se ao menos eu me livrasse do atraso. Procurei remar no contrário da cidade. Eu sei, ah, vão me dizer que é tarde. Procurei durar, me perdi nessa ansiedade.